Detroit to Austin. Paulo, muito boa noite. Eu tenho a minha 201, informação Tango 360 Galeão. 3316, Pastor 16, decolou 03, controle. 120, decimal 8, bom voo, até a próxima. Muito obrigado pela coordenação, Pastor 16, Galeão, controle 208. Perfeito, aqui está 10, próximo localizador. Decolou 04. Após liberar a cabeceira 35, curva esquerda, circuito padrão, reposto para gerar base. Está autorizado o cruzamento do eixo da 028. Alô, muito boa noite, Pastor 16. Pastor 16, contato para a decolagem, suba nível de voo 090 após 2000, voo na proa de Conde. Entendido o contato, sobe para o 090, proa de Conde, Pastor 16. Quando meia posso passar 2 mil pés autorizado direto Conde. Sentido a saída Conde, 3 milhas ou 2 mil pés direto Conde, muito obrigado. Controle, o Guardião 06 está sob tofu. Guardião 06, torre 1, número 8, decimal 95. 3895. E é o Guardião 06? Guardião 06, prossiga. Está presente, está autorizado direto, Graia, está sob tofu. Gente, prossegue para o farol de Tapuã e aguarda, por gentileza. Eu tenho um tráfego. Hotel Gilete Serra, no circuito de tráfego da 07. No momento ele cruza o eixo da 028 para girar a base para a 07. O senhor procede direto parte do Graia sem interferir com o eixo da 07? Positivo. Visão com o helicóptero no circuito? Tudo bom. Mantendo separação com o mesmo, prossegue direto parte 4. O vento no 50 graus com 629 é porte no solo controlado. Gente, na presença de autorizar direto o Graia, mantendo a separação com o tráfego da 17. Chamará do solo controlado, é o 06. Hotel Gilete Serra, só informa o guardião prosseguindo direto parte do Graia, ok? Na aproximação. Ok, tá ciente do, da aeronave da, da polícia. É, tá de infringir a base, vai baixar travada. Autorizado. Reporte na final da 17, Hotel Gilete Serra. Ok, está autorizado gerar base, está baixado e travado. A intenção do Hotel Juliette Serra é realizar toque e remetida. Estou ciente das suas intenções, reporte na final para autorização, Hotel Juliette Serra. Juliette Serra. Bom survival. Hotel Juliette, confirma nada, bom trabalho, hora de 1129. Desolando o tráfego, mantendo separação, final Graia, Guardião. Gente, vento no 60 graus com 629, reporte no solo controlado, Guardião 06. É. Hotel Gilete Serra autorizado, tocar RMT 17. Vento no 60 graus com 629. No Serra. noite, Guardião 06, até a próxima. Gol no 645, número 3 para cópia, aguarde. Chão 3897, pronto, cópia. Afirmo, pronto, chão 3897. Chão 3897, autorizado Guarulhos, nível 320, via Upper Zulu 10. Decola da pista 10 com curva à direita, primeira curva à direita. Faz perfil da Euleda após Motiva. Transponde 5103, frequência do controle 120.8. Afirmativo, autorizado 320. Decola 10 com curva à direita. Nossa saída da Euleda e a próxima de Motiva. Upper Zulu 10 a rota. 5103, é o transponde 1208, controle TAN 3897. TAN 3897, cotejamento correto, reporte pronto para acionar. TAN 3897. Oceaner 6201, pronto, copia. Pronto, na escuta. Oceaner 6201, autorizado Galeão, nível 360, via Upper November 857. Decola da pista 10, primeira curva é a direita, faz perfil da Euleda, após Irume, transponde 5060, frequência do controle 120.80. Então, 360 é aprovado para o Galeão, por enquanto não lembra 857, decola da 10, primeira curva à direita da Euleda, Irume, transponando 5060, 208, Oceané 6201. Oceané 6201, cotejamento correto, reporte pronto para acionar. Reportará, né? O 1645, pronto, cópia. Pronto, moto do Chicago, 645. Minha aproximação, agora na autorização de pouso. Nível 360. Via Upper Zulu 44, decola da pista 10, primeira curva é à direita. Faz da Euleda após seguro. Transponde 5117, frequência do controle 120.80. Goro 645, só 3 horas de vitória, nível 360, Upper Zulu 44, pista 10, esquerda da Euleda, depois direita após seguro. O transponde 5117, controle 208. Gol no 645, decola da pista 10, primeira curva é a direita. Sim, a direita, obrigado. Curva direita, da Euleda, depois de Euleda, Porto Seguro. Está pronto o pushback acionamento na 02. Gol no 645, autorizado o pushback acionar, contenimento correto, reposte pronto para ataque. Autorizado, gol no 645. 197, no setor norte, não interfere com a sua aproximação. Tem livre pouso, pista 10, vento no 60 graus, com 7 nós. 02, livre pouso. A Juliette Serra, autorizado de base, reporte sinal 17. Geral e base da 17, reporta na final, Serra. Juliette Serra, faça 360 com curva pela direita, reporte interceptando a sinal do 17 devido a tráfego na aproximação. Avisou, com o tráfego na aproximação final vai fazer 360. Reporte interceptando a sinal do 17, até Juliette Serra. Reporte interceptando a sinal do 17, Serra. É Portugal Zero, to 1 Alpha, descension to 2000 feet, clear the LS X-ray, 1-0-1-0, for Port Salas. 0-2-1 Alpha, to descend 2000 feet, clear LS X-ray, 1-0, call it Salas. Boa noite, é o Ocean M-A-2-5-9, formação tanque 360 para... Galeão. Ingressando o sinal no 7, visual com a aeronave na final da 1-0, serra. Persistindo Guarulhos? Isso, Guarulhos. Guarulhos. 6259, informação tangue em curso, aguarde e cópia. Voo no 645, está pronto para o táxi, a borda 124, talhão alternativo com 337. Juliette Serra, autorizado toque pista 197, vento 97, 0 graus, com 629. Reporte para início da remetida. Reporte para remetida, Serra. 19. 19, ainda ponte esperada 10, 295, boa noite, obrigado. Funcionar 6259, saída prevista da Eulê da Mótica. Obrigado. Funcionar frequência livre. Afirmativo, autorizado backtrack, livre para hotel. E ao estacionar frequência livre, atento ao follow. Boa no 645, pronto no Pantera, pista 10, boa noite. Boa noite, no 645, alinha e mantém pista no 0. Alinha e mantém pista no 0, boa no 645. Hotel Juliette Serra, autorizado, remetida, 197, 0 graus, com 629. Então, 3283, nível 360, Brasília, Guaricoca. Agiu no 0, vento no 60 0 graus, com 59. Está aberto, colagem autorizada, vou me partir, obrigado, boa noite. Hotel Juliette Serra, remeteu 1-8, curva à direita, reporte para girar baixo, autorizado o cruzamento do eixo da 028. Curva à direita, autorizado o cruzamento, reporta para girar baixo, Serra. Da Gol decolou agora 1-9, controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, boa. Boa noite, controle, boa no 645. 1-645, contato na decolagem, submantém a nível de voo 360, após 2000, voo Leda. 360, 2000, Leda, 645. Controle de Salvador, muito boa noite, oposto aérea 2014. Posto aérea 2014, sua identificação, vou indo para o EDTAP, indecisa nível de voo 050 para a chegada Mares. Então tá voando o EDTAP, o 2014 para a chegada Mares. Informação Tango, confere, aguarde cópia. Guarda, segue a seguir a árvore, né? Azul 2781, afirma. Posicionar 6259, pronto, cópia. Vira a base, reporta final, certo. 9, autorizado, Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 10, Taubaté. Decola a pista 10, primeira curva é à direita, saída da Elleda, pós-morte, transponder 5112, frequência do controle 120.80. Azul 2712, serviço radar terminado 65 milhas no setor nordeste de Salvador, chame agora controle Aracaju na frequência 120.3. 203, muito obrigado, boa noite. Ana 6259, conselhamento correto, reporte pronto para acionar. Para para acionar. Então 3283, pronto cópia. Sequência 1-1-8-9-5. Boa noite, 9-5, boa noite. Boa tarde, Serra vai manter o setor curvas pela esquerda sobre a Enrimar, aguardando para prosseguir para o final da 1-7 devido a um Airbus 330 em aproximação para 1-0. Visual com tráfego, vai manter o setor, até o Juliette Serra. Boa noite, Epsilon 0-2-1-9, Serra, você vai ficar no E-1-0. Portugal 0-2-1-9, Foxcote Land Runway 1-0, wind 170 degrees 06 knots. Epsilon 0-2-1-9, clear to land runway 1-0. Alta do plano de voo, nível 200, decola da pista 10, com primeira curva é à direita, à esquerda, direita. Sai da água. Pós Elefa, transponha 5133, frequência do controle 120.80. Trajetória da conquista, nível 200, árvore Elefa, conforme a rota do plano, pela pista 10 com curva à direita, 5133 no transponder com 208 controle de saída. Azul 2781, contelhamento correto, reporte pronto para acionar. Reportarei. Descida 3.000 pés, ajustado no 019. Tota 3.000 no 019, força aérea 2.0 no 4. 1.705, desça 4.000 pés, confirme sua velocidade indicada. Desça para 4.000, está mantendo 179. Tente missa redução 2.509, ajuste em Salvador 1.019. Toma 2.509 para o voo, 7.000. Serra, prossegue sinal da 1-7, aguardando autorização. Prossegue sinal da 1-7, até o Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, autorizado tocar RMT 1-7, 0-1-7, 0 graus com 7-9. Serra. Gal 021 Alpha, on ground at 25, turning right to 121.1. Passou no 65, radar terminado 65 milhas, setor nordeste de Salvador, chame controle Ilhéus na frequência 120, corrija, controle da casa na frequência 120.3. O 1705 reduz a 220 nós. Pessoal para 320, bom, 70. Alô, zero, tua não. Boa noite, Air Portugal 021. Delta 021 Alpha, no answer on the ground, on 121 decimal 9. It's 121 decimal 1, sir, I'm sorry. 121 decimal 1, and call 0, again. Ground 18, Delta 021 Alpha. In Portugal 021A, text approved via Alpha Juliet to gate 11. Alpha Juliet to gate 11 in Portugal 021. Então, Costa 204, descer para 2000 pés, autorizado e ILS, o X-ray da 10 de Salvador. Hotel Juliet Serra, se ingressar no parque, tem que apresentar um novo plano para ingressar no circuito de tráfego novamente, ok? Gente, eu estou na frequência livre até o próximo Hotel Juliet Serra. O 3283, autorizado, Brasília, via Upazulu 17, nível 360, saída Arbor. Após Elefa, recorda pista 10, primeira curva é à direita, transponder 5130, frequência do controle 120 decimal 80. Então 3283, controlamento correto, reporte pronto para acionar. No 705 Rio, autorizado descida 3000 pés. Descida para 3000 pés, voo 1705. Penaliza a restrição em selo? Selo, voo 1705. Penaliza a restrição em selo, voo 1705, para 3000. estabilizado, o posto aéreo 2014. Aéreo 2014, completo final do procedimento, 2198, decimal 95. 18895, posto aéreo 2014. Voo no 705, desça 2000 pés, autorizado final do procedimento, ele é fixo, reposto no localizador. Autorizado, estira para 2000. Chama o Salino 211 para cópia, hotel de Leste Serra. Foi Salvador, Força Aérea 2014, estabilizado no INS X-Ray da 10. Força Aérea 2014, estou em contato visual, cheque trem livre, pouso no 0, vento no 60 graus com 89. 2014, está com o trem baixado e travado, livre pouso. Hotel Juliette Serra, ciente, aguarde. Salvador, Roche, né, 6259, a posição é 9, para apoio estacionar. Roche, né, 6259, livre acionar. Pushback. Livre pushback, acionamento, reporte pronto para o ataque. Opa, reporta para o ataque, sou 59, obrigado. Solo 2781 da Azul, para o posto de questionamento, faixa 3. Alvo, prossiga. Controle, coroa de terra aqui a primeira, com coroa de terra aqui a primeira. Vai mantendo 500 pés com 2 a bordo, código é o 0165, comandante Cabral. Mantenha 500 pés do terreno, condições visuais, aposto para o cruzamento da pista 10, com o meu Cabral. Alvo. Papa Romeu, hotel Juliette Serra. Fala, Salvador, prossiga. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, ciente, não temos seu plano. Confirme o horário do plano. Outra para as 21, uma para as 21 e outra para as 22. Sim, para o controle. O Romeu Cabral, senhora, autoriza o cruzamento da final da 1-0 a 900 pés, senhora? 700 pés, confirmo. 900 pés, senhora. Autorizado, Romeu Cabral. Alô. Oi, Salvador, boa noite, eu vou no 705 a 1 milha do Índia Serra, sem passar travado. Alô, 705, muito boa noite, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso ao número 2. Vai dar autorização de pouso com 705. O Salvador, muito boa noite. Aqui é o Oxané 6201, está na ponte de número 4. Vai solicitar acionamento na posição posterior para o chileno. comandou, copiou 6201. Você não é 6201? Livre acionar, reporte para o push. Positivo, senhor. Reportará para o push, o Xané 6201. Passou 2781 para o táxi, 63, pela pessoa a bordo, Salvador Alternativa, com 3 horas de autonomia. Autoridade, 2014. Faça o backtrack libero na Delta, por gentileza, ou então na hotel que eu vou taxar o senhor, eu tenho uma aeronave em aproximação. Então vai para a militar e depois retorno, 2014. Obrigada, reposte na interseção para ingressos na ONU 0 novamente. Obrigada. Voo 9705, cheque trem. Vento 970 graus com 6219, sem livre pouso. Livre pouso, sessão no zero, o trem de pouso vai estar travado, 705. Né, 6259, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via taxiway Índia. Informo que é o número 2 no táxi. De passagem ao ATR-72 da Azul. Quando pronto, chame para o 118-1995. Ajuste 10-19. 10-19-1895-7, Xanel 6259. Salvador, boa noite. O Azul 2781, ponto de perdão no zero, pronto. Boa noite, 2781. A linha e mantém pista no zero. Alinha mantém no zero, 2781. Procero 2014, ingressa via pista, prossegue para o pátio de autoridade. Muito obrigada pela colaboração. Eu tenho que entrar na pista, na autoridade, 2014. Muito obrigado. Opa! Bola 705 no solo aos 39, livre à direita, 1-2-1-1. 2-1-1, o gol 1705. Azul 2718, só para informação, eu tenho um Embraer 120 que está ingressando pista e vai ingressar no pátio de autoridade. Mantenha a posição e aguarde. Mantenha a posição e aguarde, 2781. Ufo 02004, só para informação, o ATR da Azul vai aguardar o seu parqueamento, ok? Suficiente, está visual aqui comigo. Serra para acionamento, chame em torno 118-95. Salve, Salvador, boa noite, o gol no 705 livrou na Foxtrot, está na alfa. Direto Serra, já está pronto? Afirmo. Consegue para a interseção e pode para ingresso na 97. Serra, seu Juliette, o gol no 705. Salvador, boa noite, Altan 3197. Boa noite, Xané 6259, ponto de espera pronto. 6259, boa noite, mantenha o ponto de espera e aguarde. Chegou a noite, 62, tá bom. Doutor, só para informação, o Azul QNA tem condições de após decolagem de 500 pés e a curva à direita, coordenada com o controle, para liberar para o Ocean decolar mais rápido. Obrigado pela informação, eu vou coordenar com o controle, o Azul. Maravilha. Lima. Eu. Leandro. Braço. Como? Livrou a pista 2014 da Força Aérea, muito obrigado. Boa noite. 2-0-9-4. 2781, o controle está ciente da sua solicitação. Fica a critério do senhor, tem livre decolagem pista 1-0, vento 970 graus com 7 nós. 2781, iniciou hoje. O saldo gol no 705 na alfa, seu Juliette. O 1705, autorizado Juliette. portão 02. Juliette para o 02, ponto 70. Pois é, né, 6201, aguarde. Aguardando, 6201. Decolar os 43, controle no 208. 1208, 27. 8. Você é na 259, ali, mantém no 0. Ali, mantém, na 259. 190 graus, com 7 nós, Otávio de Letra Serra. Seu azul 27-1, em coordenação com a torre de controle. Curva direita após 500 pés. Gente, autorizado VA na polícia elétrica 2781. Vai pra obrigar, tchau. Joker 05, ciente, aguarde cópia. Número 2 para cópia. Posicionar 6201, livre acionar, livre push, reporte para o táxi. Livre para o pushback 6201. Curvando, acendendo, para, com curvando à direita, acendendo para meu teste. Só Julia Serra. Oceané 6259, livre decolagem 10, vento no 7 graus 7 nós. Puxa, pega essa na mesa. 3897, livre feedback acionamento, reporte pronto para o táxi. Para o táxi, 3897. Confirma a aeronave? Não, 1-02, ciente, número 3 para a cópia. Tem alguma previsão para cópia por TAN 3197? TAN 3197, estamos coordenando seu transponder com o Centro Recife. Guarde mais um minuto. Ok. 6259, decolou os 45, controle no 208. 208, 6259, obrigado. Salvador, muito boa noite, é o Fosso Aéreo 2014. Controle, boa noite, Oceané 6259, Dael, Leda, Pótima, na Cisco. 6259, contato radar decolagem, submantém nível de voo 360, após 2000, voo Leda. Obrigado, 360, 2000, Leda, 7. Sinal Dona 7, Sotete Leste, reporte, coordenação. Já. Dona 2781, aguarde a coordenação com o centro. Grato pela sua gentileza. TAN 3197, pronto, cópia. Afirmo, prossiga. TAN 3197, autorizado Galeão, via Upper November 857, nível 360, faz Israel Leda após Irume, decola da pista 1-0 com curva, primeira curva é à direita, transponder 5-1-4-0, frequência do controle 120-80. Galeão, autorizado nível 360, aerovia inicial, upper novembro 857. Dael Leda Irume, 5140 transponder e aí o controle 208. Então 3197, contagiamento correto, recorte pronto para acionar. Vai chamar. Dona 7, vento no 60 graus, 629. Até o Juliette Serra. Força aérea 5947 pro Joker 05 pro Copia. O solo Salvador 6201 para o táxi com 142 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna Guarulhos. Para a vitória da conquista? 253. 8-1 ainda guarde a proa da vitória da conquista devido à aeronave no perfil de descida mare. Afirmativo, tem condições de aumentar a razão ou diminuir também. César 17, 8-1 ainda guarde a proa de vitória da conquista. Vai dar na sua escuta. Ritmo no 09, é um ajuste, uma boa noite, obrigado. Joker 05, agora pronto, copia. 05, autorizado Fortaleza, via Zulu 9, nível 190, faz, decola Momo Proti, decola pistão no 0, primeira curva é à esquerda, transponder 5123, frequência do controle 120, décima 80. Sem livre arremetido, vento 160 graus com 99. Joker 05, sai Momo, transição Froti. Joker 05, treinamento correto, reporte, pronto para frente. Juliette Serra, Socorro Meteor 50, curve à direita, autorizado o cruzamento da 1028, reporte para Girabás. Hotel Juliette Serra, autorizado curva à direita, reportará para Girabás. Ponto de espera pronto, Xanair 6201. Autorizado alinhar e decolar no 0, vento no 60 graus com 89, Xanair 6201. 6201 ali, decola. Liga para o chuveiro, cancelamento, reporte pronto para o táxi. Vai chamar. Então 3897, desconfere. 897, 211 a bordo. Vem de onde a bordo, alterna com 5, com 3 horas e 30 de temperatura. E o TAM 3897? TAM 3897. Confirme. Para o táxi com 1, com 211, 211 a bordo, alternando com 15, com 3 horas de pressão. Vento 3897, táxi autorizado para o ponto de espera pistão no 0 e a taxa ainda. Quando o ponto chegou em 118-95, ajuste 1019. 1019, táxi ainda, ponto de espera 7295, 3297. Tumba 02, autorizado para Porto Seguro via Golf 677, nível 100. Pai Coral, decola a pista 10, curva à direita, transponder 1002. Tumba 02, corrijo, transponder 0271, sequência do controle 120, décima 80. Tumba 02, condicionamento correto, reporte pronto para acionar. Repórtera, Júlia Serra. Boa noite, tá 3897, com espera da 10 pronto. Tá 3897, ali mantendo 0, boa noite. Ali mantendo 0, boa noite, tá 3297. O Xané 6201, decolou 53, controle 120, decimal 8. 208, boa noite, Xané. Xané 6201, no contato radar na decolagem, submantém em nível de voo 360 após 2000, voo Ileda. Positivo, senhoria. 360, autorizado, após 2000, voo Ileda, 6201. Obrigado. Xané 6259, Recife, em 125, decima 1. 251, 59, boa noite. Controle, bom, 866, boa noite. O 1866, sem identificação, desse nível de voo 050 via chegada a Mar e ajuste em Salvador 1099. Confirme se tem informação ativa. Eu, Matheus, quem é que está falando? 60 graus com 629. Olha, Serra. 3897, sem nível de decolagem da 10, vento no 60 graus com 629. Sem decolagem no 0, tá 3897. Baera 2014, pronto, cópia. Pronto, para cópia, Porto Aéreo 2014. Porto Aéreo 2014, autorizado Brasília, nível 260, via Upper Zulu 17, Sayar Botran, após Elefa, transponder 5141, decola da pista 10, primeira curva à direita. Transponder 120, décima 80. Autorizado o cruzamento da 1028, prossegue via Delta, coisão, cruza com a pista, prossegue via Alfa e chama o solo no 211. Porto Aéreo 2014, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Solo Romba 02, cruzou a pista, prosseguindo via Alfa. Romba 02, táxi autorizado, Alfa, Juliette, Patiuno, para o ponto de espera, pista 10. Quando pronto, chame torre 118, décima 95. Remará quando pronto, 1995, Romba 02. Táxi, tá 3197, está com 201 a bordo, 320, campo. São 3197, aguarde. Salvador, boa noite, Gol, no 099, entre as condições, solicita Copim. Gol no 099, aguarde. Olá. 03197, táxi autorizado para o ponto de espera pista 10, via táxi Índia, dê passagem ao tráfego da Força Aérea. O número 2 no tráfego é o Embraer 102, quando o pronto chame torre, Embraer 110. Quando o pronto chame torre 118.95, ajuste 10.19. Entendido, vai via pátio, Índia, da passagem para o colega da fábrica, TAM 3197. TAM 3197, cruzamento vai. Base, autorizado o cruzamento 2, dando 0. Até o Julinha Serra. Autorizado a alinhar e decolar no 0, vento no 70 graus com 7 nós, romba. Minha desça 2500, pés ajustado 1019, livre LS da pista 10, reporte no localizador. Desça 2500, autorizado, reportará estabilizado, voo 866. Joker 05, copiou solo. TAM 3283, livre acionar e pushback, encoste pronto para o ataque. Zona 7, bom, autorizado alinhar e manter pista no lugar. Alinhar e manter na 10, tá 3, 7. Hotel Juliette Serra, autorizado girar base e a parte final 17. Apontará, Juliette Serra. Só você e autorização, voo no 099. Voo 1099. Autorizado com fins, nível 360, via Upper Zulu 21, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, após Elefa, transponda 5153, frequência do controle 120.80. 1099, autorizado com fins, 360, Upper Zulu 21, decola da 10, primeira curva à direita, na Arbor, Elefa, 5153, transponder e 1208, controle. Voo 1099, aconselhamento correto, reporte, pronto para acionar. Não é como pronto, obrigado. T05, mantenha a posição e aguarde. O jogo é 05, tem condições de decolagem a partir da intersecção? Você tem condições de decolagem a partir da intersecção? O termo desvio. 866, obrigado. 022. Quando na alfa chama só ali no 211. O Tel Juliette Serra é autorizado a tocar RMT 17, vento 17, 0 graus, 629. Ok, então o Hotel Juliette Serra vai pousar e vai para o pátio para troca de tripulação. Eu já tenho uma notificação prevista para as 21.22.00, confere? Afirmo. Gente, reporte no solo controlado. Hotel Juliette Serra. Foi 02, decolou 02, controle 120, decimal 8. Para o controle 208, 102. Salvador, Joker 05, na Alfa. Joker 05, prossiga táxi, Alfa, Juliet, informo que é o número 2 no táxi. cidade de... Zona 97, sem nível de decolagem da 1-0, vento 97, 0 graus, meia dúzia 9. Já decolagem da 3, zona 97. Hotel Gillette Serra no solo, ao estacionar a frequência livre, até a próxima.